com imensurável orgulho, faz de apresentar o mais louco. DJ, o mais grilado disc jockey do país. Cá estamos novamente para mais um encontro musical. Você, disco e eu. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, nesta parada musical, ainda com a música brasileira. Muito obrigado, amigos, e até uma próxima vez, se Deus quiser.